Present position. Hold on, present position. I'm about to get a report. Sam 3605, decolado 1-3, controle agora 119.8, boa tarde. 1-9-8, gracião, fala aí. Salvador de Gol, 1723. 1723, tráfego avistado, checa o trem, vento 160 graus, 1129, pista 10, pouso autorizado. Baixa travado com livre pouso, 1723. Zero, it's all clear, line up and wait, runway 10. Line up and good, 10, go for 084. 2, correção Gol no 723, solo Zuno 8, libera direito via Fox, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1 agora, 1, 7, 2, 3. Tropa 0 e 4, clear for takeoff, runway 0, wind 160 degrees, 06 knots. 5, 6, runway 10, ropa 0 e 4. Europa 084, Airborne at 20, Salvador Control Figures 119, small 8, have a nice trip. Okay, 1198, thank you very much, bye bye. Copa Salvador, boa noite, o 6224, estabilizou na final. Xanã 6224, avistado, checa o trem, pistão zero, pouso autorizado, 60 graus, 6129, 1015, relíquio, pouso. Autorizado, pouso, 6224. Chame 1-2-4 no solo 3-1, direita, libera. Chame, solo 1-2-1, decimal 1. Livrou a direita na foto. 1-2-1, 1, o solo, 6-2-4. Toyota 3178, só para confirmar, pouso autorizado da 1-0? Afirmo, 3178, pouso autorizado, vento 160, meia dúzia. Autorizando, pouso 3178, obrigado. Ah, 3178, sala 43, direita, via Foxtrot, 121, decimal 1. 1211, via Foxtrot, boa noite, muito obrigado. Torre Salvador, Papa Romeu, Foxtrot, Serra Novembro. Papa Romeu, Foxtrot, Serra Novembro. Tráfico avistado, aeroporto subvado, final no 7, checado trem, altímetro 1015, 160 com 62, Roberto. Foxtrot, Serra Novembro. Positivo, impacto 50. Está alinhando na final da 1-7. No 7, abaixou o travão? Abaixou o travão já. Ok, pouso autorizado, pista no 7, 160 graus, 62, nossa. Novembro. Fox, Serra Novembro. Torre Salvador, boa noite, passarela 2224, estabilizou aí, aliás, visual. 7, para informação de tráfego, estou com Gulfstream alinhado final no 7, a curta final é aproximadamente 2 milhas e meia, continua a aproximação, agora a liberação para pouso pista 190, passarela 2224. Sente, está visual, começo 2224. 22224, trapo já tocou a cabeceira no 7, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 629, cheque o trem, passa, Faredo. Baixou e travou, 2224. Romeo Foxtrot Sierra November, no solo 47, autorizado 180, libera a esquerda, pátio 4, ou quais são? Pátio 5 ou era, está? Livre táxi, está certo, frequência livre. Torres, Salvador, boa noite, 868, está a 2 milhas do ITSR, estabilizado. Vicente, no 868, tráfego avistado, reporte quando baixar travado, número 2 para o pouso, tráfego precede a TR da Passarela, acabou de tocar a pista no zero. Ok, já baixado e travado, aguardando o pistoleiro. 160 graus, 49.015, aguarde o pistoleiro, boa noite, 68. Aguardando. Acelerou 2224 no solo, os 49, liberou a direita, chame agora solo 121 na décima 1. 121, Kona, passagem 2024. 1868, pouso autorizado, pista no 0, 160 graus, 49. Livre pouso no 0, 868. 868 no solo 52, liberou a direita, chame solo 121 nesse uma 1. Bora descer no 1. Xerém, 6212 na escuta, Torre? Na escuta, Torre, prossiga. Checa o trem, pista 10, pouso autorizado. 150, 612, livre pouso, pista 0, 6212. Abaixo travado, avisão para o 0, tem livre pouso na 10, 6212. Xenem 6212, solo 03, libera direito, Xenem solo 121 nesse baú. Direita, solo 211, boa noite. Salvador, sou Salvador, boa noite, é Portugal Zero, Tuano, na Leste, na Iwan Zero. Boa noite, é Portugal Zero, Tuano, traffic site, checking landing gear, wind is 160 degrees, 04 knots, runway 10, clear at Atlanta. Here is Diamond Mark, and I have to land the 2010, Portugal Zero, Tuano. Protocol 021, ground 208, leaving to the right via taxiway Golf, calm ground 121.1. Qual é o Golf Ground 121.1, Portugal 021.